você tá gostando de mim. Se for verdade, o que custa assumir? Tá rolando comentários que você tá gostando de mim. Se for verdade, o que custa assumir? Que tá comentando aí com seus amigos que eu sou um moreno do ranchinho bonito. Então namora, namora, namora, namora comigo. Por você eu posso até casar mais cedo. Tão lindo nós dois de aliança no dedo. Então namora, namora, namora, namora comigo. Namora comigo. Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Tá rolando comentários que você tá gostando de mim. Se for verdade, o que custa assumir? Tá rolando comentários que você tá gostando de mim. Se for verdade, o que custa assumir? Que tá comentando aí com seus amigos que eu sou um moreno do ranchinho bonito. Então namora, namora, namora, namora comigo. Por você eu posso até casar mais cedo. Tão lindo nós dois de aliança no dedo. Então namora, namora, namora, namora comigo. Que tá comentando aí com seus amigos que eu sou o moreno do ranchinho bonito. Então namora, namora, namora, namora comigo. Comigo. Por você eu posso até casar mais cedo. Tão lindo nós dois de aliança no dedo. Então namora, namora, namora, namora comigo. Namora comigo. Namora comigo. Comigo. Namora.